625, um pequeno desvio à esquerda aqui 10 graus para evitar uma formação. Na ducha, né? Na ducha curva, conforme por quantas milhas? Ah, umas 8 milhas no máximo. Então, 3597, precisa ouvir a chegada para 2010. O QNH permanece no 013, autorizado. Final ILS, X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 32000 via, reporte estabilizado, né, a 2 segundos, chama centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 25, 3325, 6251, obrigado, uma boa semana. Comente, bom voo. Sessão nacional 3517. 3517, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 295, bom dia. Bom dia. Pouso autorizado, pressão no zero, vento no 20 graus, 089. Pouso no zero, T3597. genética 1-0. Parou no 0 de alfa genética 1-0. dia, voo 1961, autorização da Leão, sempre na informação até lá. 961, chama 11895. 895. Autorizado Galeão 360, Hotel November 857. Recola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda e Irumi. Controle 1-1-9-8. Transpondas 5-1-5-4. O voo 961, autorizado Galeão, nível de voo 360, da via para 1-0-2-5-7, da nota 10, curva direita da El, Leda e Irumi. 19-8, controle 5-1-5-4. Compreendimento correto, chama PUSH. dia, voo 9040, adicione identificação dessa via chegada a Bunker para 2000 pés, CNH 10013. Via chegada a Bunker, 2013, voo 9040. Autorizado, 91, chama táxi. Bom dia, Xamã 6225, está em contato com o radar, passando posição com 18 de Bonfi, para interceptar a chegada a Bonfi, General 0013, reporte no ponto da descida. Kenya 225, desça para 4 mil pés, Kenya 1093. 4 mil pés, desça no 013, desça na linha 225. Índia, chamando o ponto para pronto, comei 3 voos, 1-0. É, contando estabilizado, voo 9-0, contando. Autorizado, Xanamia 225, direto pelo. Autorizado, Xanamia 225, obrigada. Xanamia 225, bom dia, passando pelo Rodeio de Trajeto. Romeu Charlie Eco está em contato radar, passando posição onde? Foi autorizado, vai direto ao Coral, Romeu Charlie Eco. Vai voar Coral, se presente Romeu Charlie Eco. Controle 1198. 1198, bom dia, 19. Bom dia. Bom dia, voo no 961, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360 da El, 961. 461, suba restrita ao nível 340. 340, restrição do 961. Rua 961, solicita coordenação a direto de 10, rua 961. Tem que aguardar, rua 961. Passou de rua 961. Muito agradecido, voa BDEV, restrito 340, 91. Estabilizado, 1940. 1940, chama a torre Salvador 18, decimal 95. 295. 225, após pelo, terça via para 2010, autorizado. Final ILS, X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Indiotana 409, acione a identificação de sua via, chegada Mari, para 2000 pés, o federal na 013. Frente Itapetã 9409. 1961, chama o centro, Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Boa, 1251, negativo 3325, 1561, agradeço a coordenação ao contato. Bom dia. Falando 2, 5, chama a torre Salvador, 118, decimal 95. Torre 1025, final 10. 1-0, voe pro Edipelo, vai interceptar a chegada a Bonfi, o Romeu Chalea, com o Kenia H em Salvador, 1-0-1-3, reporte no ponto da descida. Gente, vamos lá na voa de pelo para interceptar a chegada a Bonfi, confere? Afirmativo, Romeu Chalea. Agora é nessa, tá com helicóptero? Falando com o FIS, 340 autorizado, e eu fiz 121, decolando 1-0, curva direita, saída agora é nessa. 1198 controle, 5162 e transponder. Cada bomba para 4.000 pés, o CNH 1-0-1-3. 7, desce cor, chegada via, bomba até 4.000 pés. E o 3 ao bicho no 7.9. Rocha, pushback, selamento. Número 409, autorizado final ILS X-Ray, pista 190, reporte estabilizar no localizador. Reportará estabilizado, já 9409. Alfa Juliette 9, portão. Alfa Juliette 9, 0, General 0013. Quero ver a fonte do 07. A gente entregou 1013. Tá 9409, após reassuma a navegação para o Edituna, tá 9409. Após Edituna, tá 9409. Tá 9409 e descendo para 2000. Obrigado, continua a descida para 2000 pés, tá 9409. condição ideal de descida. Aí aconteça para o nível 060. 060, Romeu Charlie. Pacífico 9, deixa eu ver para 2.000 pés. 2.000, não pode ter pausa. 093, deixa eu ver para 4.000 pés e Senegal na 013. 4.000 pés, 1.0, na 3. Ali, mano, você viu o pai que se encontra?